montado, curto making off. Feito tudo isso, mas não vale nada se a honra for dada a pessoa errada. Mas sei, eu sei muito bem quem é a estrela, e não me iludo com os gritos da plateia. Aqui eu sou um pincel na mão de um pintor, como uma caneta na mão do compositor. Faço por amor, não sou merecedor. A ele seja dada glória e louvor. Neste palco os holofotes são para o rei, a multidão que bate palma para o rei. Choros e gritos de emoções na presença do rei. Aquele que me deu talento glorificarei. É muito bom apreciar sua obra de arte, saber que dela eu também faço parte. Mas o talento vem de ti, sou apenas ferramenta. De maneira alguma serei maior que sua presença. O talento vem de ti, meu sou Deus. Apenas ferramenta. Nunca serei maior do que Deus meu, a estrela do palco é você. Os aplausos se dão a você. Me entrego com amor, não sou o merecedor. Eu tive meu talento. Light of the world, I'm a shining star. You're the reason I sing out. My hands clap for you alone. Your night to be a star is now. We shout your name out loud. Seu tesouro, ser famoso, conhecido, ganhar o Globo de Ouro. O glamour, o tapete vermelho, a imprensa, a propaganda em seu coração, mas no fundo só te engana. Talvez ser popstar, ser conhecido em Hollywood. Mas ah, meu irmão, esperto é quem não se ilude. Aquele que é sucesso parado na Broadway, o disco mais procurado, mais vendido de Blu-ray. Já disse, digo, repito, sempre direi. Não adianta se ele for, não for dado ao rei. Adoramos ao Deus vive, não uma imagem. Sua presença é notável sem ajuste de contraste. Eu sei quem fui, sei quem sou. Se não fosse o meu Senhor, contou o que me amou, não chegaria onde estou. Não vou mentir que é muito bom fazer um som bom, sentir a vibração do povo curtindo o som. Ver as barreiras das distâncias sendo quebradas, saber que os ingressos esgotaram semana passada. Uma mega estrutura e bons equipamentos, e no final a rapaz reconhece o seu talento. Tem gente que tira o chapéu, joga pro céu várias tietes na porta do hotel. Isso cega os dois olhos em frente ao precipício, em seguida a depressão e o vazio. O homem pensa que é Deus, mas a vida entorta. Usa drogas, pois a vida virou uma droga. Consequência da volta de Deus. Quem tem que brilhar neste palco é Deus. Quem te deu talento? Foi Deus. Quem é o criador do universo? Deus meu, a estrela do palco é você. Os aplausos se dão a você. Me entrego com amor, não sou o merecedor. Eu tive meu talento. Light of the world, I'm a shining star. You're the reason I sing out. My hands clap for you alone. Deus meu, a estrela do palco é você. Os aplausos se dão a você. Entrego com amor, não sou merecedor. Tive meu talento. Light of the world, I'm a shining star.